mundo. Lamentei meu pinho, triste sozinho. Vivo a recordar, venho ouvir ingrata, quem deixou de amar. Somente a luz está a meu lado, surgiu num clarão. E tu, querida, nem abri a janela. Vem ouvir, donzela, a minha canção. Pinho soluça, triste modulando, sempre vagando, mesmo sem ninguém. Em harta noite, silêncio profundo, por ti padecendo. Daqui para além, tu desprezaste.